Expresso, mais que um programa, uma referência. E para começar a história do programa, a gente traz aqui o Luiz Antônio Pérez, utiliza prefeito de Itapiratiba e pré-candidato à reeleição na cidade de Itapiratiba. Meu amigo Utiliza, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Bom dia. Obrigado, Antônio Cláudio. Bom dia. Bom dia aos radiovintes, amigos radiovintes da parte da ilha. Espero que seja bem claro nas minhas respostas. Prazerzão estar recebendo você aqui, viu, Utiliza? Zé Renato também está por aqui. Zé, como é que vai? Tudo bem? Vice-prefeita de Itapiratiba, prazer. Bom dia, ouvintes da Pássaro da Ilha, Guaranese, de toda a região, de Itapiratiba em especial no dia de hoje. É um prazer muito grande estar aqui no estúdio da Pássaro da Ilha, sendo entrevistado pelo Antônio Cláudio. Mais uma vez, um obrigado pela atenção e deixar, né, a população sabendo o que está acontecendo no dia a dia do nosso município. Um abraço a todos os ouvintes. Nós que agradecemos. O Adilson também, vereador do Itapiratiba, está por aqui, né, Adilson? Como é que vai? Tudo bem, Adilson? Graças a Deus, tudo bem. Um bom dia, Antônio Cláudio. Um bom dia a todos os ouvintes. Passando aqui para desejar também dar um apoio para o Luiz Antônio, Utiliza, e desejar que ele faça uma explanação, um esclarecimento muito simples do que ele faz, que com certeza será a realidade da nossa cidade, transmitida por ele agora. Então, muito obrigado pelo convite. É mais fácil, Utiliza, explicar o que acontece lá em Itapiratiba do que a gente tentar explicar o que acontece no Brasil hoje, Adilson? É muito mais fácil. É, né? É muito mais fácil, porque o Utiliza hoje ele age com a realidade e com a certeza de ser um cara transparente, e as contas deles dizem isso. Não há nada de errado com as contas dele. Passa pelo Tribunal de Contas brincando. O que que acontece no Brasil hoje? Vamos mudar um pouquinho aqui, colocar nesse panorama nacional aí, Adilson. O Brasil hoje, infelizmente, nós tivemos, por exemplo, na questão da presidência. Houve, no ano passado, vamos dizer assim, deixou de administrar o Brasil para se fazer a defesa de um e a acusação de outro. E o Brasil ficou à mercê desse jogo político aí, que é uma coisa que o brasileiro odeia. É. Certo? Trocou-se temporariamente a presidência. Para a população em si, eu acredito que não vai ter muito efeito, mas não tem aquele desgaste do dia a dia. Então, se melhorou ou não, atitudes hoje estão sendo tomadas com mais rapidez. A acusação de um ministro, logo ele sai. Não é que o negócio fica protegendo, escondendo. Então, eu acho que a solução do Brasil está começando agora. Você então consegue ver uma luzinha lá no fim do túnel para o nosso país? De minha parte, eu entendo que sim. É. Zé, dá para a gente acreditar que esse país está chegando nos seus eixos? A gente vai melhorar esse nosso Brasilzão? Nós nunca podemos deixar de ser otimista. Na minha visão, o Brasil é maior que a crise. O que precisamos fazer hoje é, desde a escola, é começar a orientar os nossos jovens, estudantes, para ter a educação. As pessoas saberem respeitar, né, o mandato. E o que a gente vê hoje, infelizmente, em todas as assembleias, em todo o Congresso, é um balcão de negócios. Então, nós precisamos educar os nossos jovens, para que eles possam aprender a gostar de política e fazer política com P maiúsculo. Eu acredito no país, né? Ele é maior, como disse, maior que a crise, mas precisamos fazer com que a população do bem possa participar da política, que da militância. Não acontece muito, infelizmente, hoje. É, né? Está tão ruim hoje que o pessoal de Brasília jogou uma pá de cal em cima de todos os políticos. É. Então, eu imagino a dificuldade que, agora para frente, que os políticos vão enfrentar, principalmente nas eleições agora de outubro. Por quê? Porque o pessoal está desacreditado. Vai respingar nos municípios, né? Vai respingar nos municípios e a população está desacreditada. Eu mesmo senti, nesse período de pré-filiação, as pessoas querer disputar um mandato eletivo. Atrás de várias pessoas para ser candidato a vereador e tive a dificuldade. Eu falo, gosto muito de você, devo favor para você, mas peça qualquer coisa, menos para que eu seja para entrar na política. Então, nós precisamos investir, Antônio Cláudio, eu acredito, na educação das nossas crianças, fazer ela gostar da cidade, gostar do país, entendeu? Para formar boa Câmara de Vereador, boa Câmara de Deputados e mudar a imagem da política. Utiliza, para você, dá para fazer política com P maiúsculo, igual o Zé Renato falou lá em Itapiratiba, com a classe política que você tem em Itapiratiba? Sem dúvida, dá sim. É o que a gente vem fazendo hoje, né? A nossa luta é essa, pode deixar aí um legado de honestidade. Se eu ando de cabeça erguida na cidade a qualquer momento, e eu confio tanto na nossa Câmara Municipal, como nos nossos funcionários, do nosso munícipe, que a gente faz uma política honesta, simples, mas honesta, fazendo o possível, tentando não endividar e deixar problemas futuros, né? Também, como o Zé disse, o Zé Renato, meu amigo, vice-prefeito, dificilmente você vê um vice-prefeito chegar até no fim do mandato amigo como nós somos. Por quê? Eu reconheço o trabalho dele, ele reconhece o meu. Então é fundamental isso, né? É, sempre digo em todas as reuniões que estou que é o vice-prefeito que mais trabalha no Brasil. Ele trabalha diariamente, né? Não tem hora para ele, né? Então isso mostra para mim, o meu vice-prefeito mostra para mim que é possível fazer isso. Tem o Adilson também aqui que, se tiver falha minha, ele também aponta. Então ele não critica só a falha de outro. O Adilson acompanha o trabalho da Câmara, sei que ele de vez em quando dá umas pontadas também. Tanto o Marquito, o Marcão, todos cobram do adversário e cobram de mim também. O contrário do que acontece hoje. Para uns vereadores, antes o que era errado, o que era certo a outra passou a ser errado hoje. Isso, infelizmente, é uma política baixa, né? Eu, graças a Deus, quero deixar esse legado. Acredito no Brasil, né? O meu partido, você pode ver, o PPS é um orgulho. Faço nesse momento aqui a parabenização ao meu partido, PPS, que não está envolvido nessas coisas erradas, né? Recebemos agora também, como disse o Zé Renato, da educação, o Cristóvão Buarque, senador, que veio para o nosso partido, que é também um orgulho grande ter ele com a gente. Isso, né? Com certeza é, né? Então, eu espero, acredito sim. E digo à população, Antônio Flávio, eu acho assim, eu quero ter um prefeito honesto, quero ter um governador honesto, quero ter um presidente honesto, mas eu também tenho que ser, também tenho que fazer minha parte, não é verdade? Então, com isso a gente vai chegar aí uma hora e melhorar. Utilizo, mas a crise econômica é lógico que a gente sabe que afeta todos os municípios do Brasil, mas essa crise política também afeta a cidade de Itapiratiba? Muito. Como? Afeta muito, porque a crise política, ela envolveu também na crise econômica. Com a crise política, a crise econômica já vem de longe, né? Mas ela afetava menos. Aí quando veio a crise política, misturou a econômica e a política. E aí o Brasil deixou de crescer. O município pequeno vive de fundo de participação do município, é o FPM. O PIB em alta, o FPM é maior. O PIB em baixo, como está, é menor. Nós deixamos de arrecadar em torno de R$200 mil mês. É muita coisa, né? Hoje eu fiquei extremamente preocupado, eu entrei, até deixei aberto aqui no site aqui da prefeitura lá de Itapiratiba, portal de transparência. Explique para mim o que é isso, o que esses números representam. Aqui, transparência pública, Itapiratiba. Receita arrecadada, repasses, 12.179.000. Despesa empenhada, 15.974.000. Você não vai conseguir fechar isso aqui até o fim do ano? Ou tem outra explicação que eu não consigo enxergar aqui, Tiliza? Na verdade, aqui da empenhada, explique, provavelmente foi pago a folha de pagamento e ainda não foi liquidado desse valor, né? Mas o déficit lá em Itapiratiba é grande, ou não? Sem recurso. Como qualquer outro município. Sim, sem dúvida. Sem recurso para pagar. Aqui está empenhada as dívidas anteriores, né? Aqueles parcelamentos que você sempre falou aqui para mim. Que eu sempre falei, inclusive aproveito a oportunidade, que no pré-candidato, o pré-candidato Jefferson que teve aqui. O Jefferson, esteve aqui. Jefferson Franco. Falava, então eu falo e provo. Como tem aqui, depois do programa, se você quiser dar uma lida, sim. Aqui em minhas mãos, né? Tudo documentado, como é que tá as nossas dívidas, né? Só para você ter uma ideia, no ano de 2015, nós pagamos R$1.047.000. Quanta coisa a gente podia ter feito para o funcionário, para a educação, para a saúde, para as ruas de Itapiratiba, com R$1.047.000. Isso está aqui, ó. Só de INSS, R$339.560.000. Instituto de Previdência, R$273.000. Fundeb, R$142.000. CPFL, R$199.436.88. Outra do Instituto de Previdência de Servidor Público, R$91.675.000. Então, total, R$1.047.000. No ano de 2014, R$1.150.000. Tudo dívida. Tudo dívida. 2013, R$1.390.000. Total, R$3.587.000 já pago. Imagina uma cidade 13 mil habitantes como a nossa, com 3.500.000, quanta coisa podia ter sido feita, entendeu? E o que é o mais agravante nesse aqui? O sistema de parcelamento. Foi feito um parcelamento de 3 milhões, 4 milhões e pouquinho em 2007, corrigido pela taxa Selic. Isso você vai pagando esse 379 mil por ano, mas a dívida não baixa. Entendeu? Na verdade, a prestação era de 9.400, mais ou menos, hoje você paga 23, 24. 430 mil, esse INSS aqui, é só do ano de 2015, que nós pagamos 339 mil. Certo? A dívida fundada, quando foi feita a dívida, deixou de 2009, 2010, era 430 mil. Se ele tivesse pago mensalmente, se a administração passada tivesse pago mensalmente, esse valor não teria pesado tanto. Esse valor, depois que não deu certo, que ele tentou fora de prazo, sem liminar da justiça, né? Isso aqui corrigido virou 700 mil reais. E mais uma multa de 711 mil. Um total de 1 milhão e 400. Aí o outro pré-candidato disse que isso caiu para nós em março de 2013. Aí o outro pré-candidato disse que nós podíamos ter negociado isso aí, tentar negociar. Bom, eu ia ficar tentando negociando de lá até agora e não ia administrar? Como que eu ia administrar sem a CND? Sem as certidões que tem exigência? Certo? Então, na verdade, esse 430 mil virou 1 milhão e 400 e que foi necessário aproveitar a medida provisória e fazer o parcelamento em 320 parcelas, que no fim, 430 mil reais vai virar mais de 9 milhões. Esse 4 milhões do Instituto de Previdência que foi parcelado em 420 parcelas, corrigido da forma que dá, no fim, esse valor de 4 milhões 111 vai ser 20 e tantos milhões. Quem é que paga isso? É o Utiliza? Não. É a população itapirativa. É o cidadão itapiratibense. É o médico que trabalha, às vezes atrasa para pagamento, entendeu? É o remédio que às vezes falta no posto de saúde, por quê? Foi mal gerido. Hoje, por exemplo, eu pretendo fechar. Eu quero deixar fechado, porque eu não quero ser penalizado. Você pela lei de responsabilidade fiscal. Eu preciso fechar, é necessário fechar, entendeu? Que na verdade, o que eu gastei, a dívida que eu criei, eu preciso fechar. E vou fechar aqui eu. Fiz no meu mandato e parte dos mandatos anteriores. Eu já ouvi pessoas, né, contra você lá em Itapiratiba, seus adversários políticos, dizendo que você talvez poderia ter negociado melhor essa dívida ou então ter lutado aí pelos interesses da Itapiratiba, que você só fechou essa dívida para deixar o ex-prefeito inelegível. Isso existe? De forma nenhuma. Na verdade, ele está inelegível por um problema de 99. 99. Foi daí, é Murtap. É outra questão. É outra questão. Isso aí tinha a empresa municipal, Murtap, que ele emitia nota que tinha reformado a escola da Fazenda Fortalezinha, que tinha plantado grama, que tinha... E, na verdade, isso não tinha acontecido. O Tribunal de Contas, o pessoal veio ver, isso não aconteceu. Então, aqui foi de 1999, que foi transitada e julgada lá atrás. Nada a ver então com não tem nada a ver com isso. Essa não. Agora, como que eu ia pagar essa dívida? Tinha 1 milhão e 400. Prefeitura, em mês de março de 2013, sem a CND. Que eu fiz? Eu não fiz simplesmente isso aqui. Eu mandei para a Câmara analisar e foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores aprovaram esse parcelamento. Por quê? Era o melhor para Itapiratiba. Naquele momento era. Não tinha outra solução. Não tinha outra solução. Ou parava tudo, fechava tudo, não recebia os convênios, certo? Ou fazia o parcelamento para seguir pagando. Tanto quanto ele fez em 2007, que gerou essa dívida, certo? Agora, por que ele não analisou para o melhor que você vai fazer? Ou em técnico, eu devia ter feito o seguinte: podia tentar pegar o dinheiro, o recurso que tem do INSS, mas ir pagando. Quando você recolhe, é obrigação você pagar. Sim. Podia ter feito, né? Vai pagando, porque ó, deu certo. Você passa a fazer a compensação a partir do momento que você tem uma autorização. Como você vai fazer fora de prazo? Na verdade, foi uma tentativa de. Que não é fácil mesmo, o recurso do município é curto. E como está apertando para pagar, ver essa compensação, no momento parecia ser uma mágica, uma coisa boa, né? Mas o transtorno para o município é muito grande. Mas vai dar trabalho fechar essa conta então, Tiliza? Sem dúvida, não tem a dúvida. Ainda mais que agora é época de campanha. Sim. Atrapalha mais ainda a situação, né? Ah, mas eu não penso assim não. Eu acho que se alguém quiser um candidato honesto, trabalhador, que luto por qualquer motivo da cidade, eu enfrento qualquer problema que for preciso, e que tenha um bastante conhecimento, eu estarei à disposição. Se a pessoa entender que não sou essa pessoa que ele quer, também eu aceito, né? Uma boa, né? Eu tenho certeza, saio de cabeça erguida, que nós, nossa equipe, fez muito por Itapirativa. Então vamos começar aqui, talvez um dos problemas seja esse. Aqui é uma pergunta enviada pela Ivone. Tiliza, como é administrar uma prefeitura com alguns servidores que ficam o tempo todo denegrindo a administração e fazendo tudo para dar errado por birras políticas? É a famosa politicagem. Tem muito disso na Itapirativa? Infelizmente. Ou é diferente dos outros municípios? Infelizmente tem. Tem? Tem. Complica mais? Muito mais complicado, né? Mas você tem funcionários dentro da prefeitura que, em vez de ajudar o seu trabalho, acabam querendo atrapalhar? Ah, sem dúvida. Nós temos muito bons funcionários, tem pessoas muito dedicadas, trabalhador, mas também tem essas pessoas que, infelizmente, é porque, o que acontece? Com o outro administrador, para ele é melhor, ele pega um cargo comissionado, vai ganhar mais, ele deixa de ser subordinado, né? Então, isso acontece, né? Mas a gente aceita numa boa, eu respeito a opinião de cada um. Falando em cargos, são cerca de mais ou menos 40 cargos comissionados, né? Talvez até um pouco mais que isso. Não chega a isso, não? Não chega esse número. Eu levantei essa semana e o pessoal me falou, tem mais de 40 cargos, não tem isso, não. Na verdade, os grandes cargos comissionados que tem é na educação, porque você tem que ter diretor, vice-diretor e coordenador. Então, o número maior é na educação. Fica na educação. Mas, na verdade, na geral, eu não tenho mais que 12 cargos de comissionado. Inclusive, eu tenho 4 ou 5 cargos abertos de pessoas de cargo que eu não nomeei, justamente para estar fazendo uma economia. Com a economia desses 4 ou 5 cargos comissionados, eu criei um projeto capacitar, onde eu aproveito a oportunidade de agradecer a todas as pessoas que passaram por esse projeto e estão hoje ajudando as nossas escolas e ajudando também os professores e as nossas crianças, que é mais importante. Porque no dia que o Nabucco veio aqui, até o pessoal fez uma pergunta para ele se ele ia mudar os cargos, né, os cargos de confiança lá. O que você pensa sobre isso? Principalmente a questão dos cargos comissionados, ô Tiliza. Olha, tem que ser feita uma análise. Ainda não tive tempo, né? Primeiro, para você montar uma equipe, você tem que ganhar a eleição. Antes e você disso, ainda é pré-candidato, é bom a gente deixar claro, que senão a pessoa já vai começar a confundir. Antes disso é prematuro você falar qualquer coisa nesse sentido. Mas que tem que fazer uma análise e ver o rendimento de cada um, sem dúvida, né? Agora, diminuir o número do que nós... Hoje, na verdade, o que eu fiz é o seguinte, no esporte tinha um diretor de esporte e ganhava em torno de R$3.200 o cargo. Eu dividi em dois, aí coloquei duas pessoas trabalhando. Entendeu? Então aí você tem um número maior, mas o salário. Cada um ganhando 1.500, mais ou menos, entendeu? É isso? Dividiu acho que umas 4 secretaria em coordenadoria, porque aí você divide o salário, você tem mais gente e você consegue abranger um número maior de funcionários trabalhando, já que o salário dá para fazer isso. E todos que trabalham por esse salário que foi dividido estão satisfeitos. Aparecida Santos está brava aqui. Tiliza, você pagou todas as dívidas? Porque o senhor só fala em dívida, Tiliza. Essa pergunta é para o senhor prefeito e pré-candidato de Itapiratiba. É a Aparecida Santos. Está falando que você só fala em dívida, Tiliza. Aparecida, mas você vai ter a oportunidade de ouvir falar coisa boa também aqui, certo? As dívidas é o seguinte, é um problema, e para mim é o maior problema de Itapiratiba, entendeu? Agora, eu não consigo pagar todas e nem os futuros prefeitos que entrar aqui vão conseguir. Porque foi feita uma coisa tão grande que o povo Itapirativa vai sofrer muito, por exemplo, pelo menos por mais uns 15 anos. Bom dia, gostaria de parabenizar o prefeito Tiliza, o vice Zé Renato, pela administração deles nesses 3 anos e meio. Honestidade acima de tudo. Está dizendo aqui que é o único prefeito lá da região sem nenhum processo. Parabéns pela honestidade e carisma. Esses dois na qual a nossa cidade deixou a desejar por anos. Né? Ela diz nos anos anteriores ficou muito a desejar e com vocês dois, Itapirativa encontrou um rumo. Só que ela esqueceu de colocar o nome. Mas muito obrigado aí pela participação assim mesmo. A Célia de Itapirativa, eu queria saber o que utiliza mais 4 anos na prefeitura, se esses 4 anos ele abandonou nossa cidade. Queria saber sobre o trator que foi comprado para a cidade. Ele até bateu em uma casa. O que foi feito com o trator? Pergunta aqui a Maria Célia de Itapirativa. Que trator é esse? Utiliza essa história, eu não conheço. Isso foi em 2013, quando nós estávamos com um problema de água no bairro São Francisco. E o tratorista não quis fazer não queria fazer hora extra, é um direito dele. E eu mesmo peguei esse trator para não deixar as pessoas sem água, fui até lá. E acabou quebrando o trator, mas é bom informar ela que esse trator já está reformado, pronto para ser trabalhado e que não foi gasto um real da prefeitura. Eu fiz tudo isso aí com ajuda de parceria que eu tenho com a usina Taiquara, que me deu as peças, tem várias peças lá que não ia usar, me deu as peças do trator, o trator está montado, ela pode ir lá ver que. E o importante é não ter gasto nenhum real de dinheiro da prefeitura. A Carmen, pergunta aí para o Tiliza. Hoje vemos na cidade um excelente tratamento no setor de saúde, onde o transporte para outra cidade é nota 10, o atendimento também. Parabéns, quem usa sabe e não reclama. Na verdade, não é uma pergunta da Carmen, é um elogio, né? Tá desse jeito mesmo a saúde Itapirativa ou ela tá sendo muito boazinha com você? Porque essa semana eu fiz uma pergunta aqui para os ouvintes de toda a nossa região a respeito dos exames, os pedidos de exame, como é que tava nas prefeituras de cada cidade. Teve gente de Itapirativa falando aqui que tinha exames parados há um ano lá em Itapirativa. É, o nosso trabalho é para atingir méritos para esse elogio, mas a gente sabe também que tem muitos problemas. Ah, e não é só Itapirativa, deixa eu deixar claro que Guaranésia tem exames há 3 anos parados, Guaxupé também. Nós trabalhamos para conseguir esse objetivo, né? Inclusive na semana passada tinha, da sexta e sábado passado, foi feito um mutirão de oftalmologia, mais de 500 pessoas passaram por lá, tem mais de 90 pessoas já com catarata. Então, cirurgia de catarata é cara e é difícil, não vai resolver assim fácil, mas nós estamos trabalhando para isso. No transporte, por exemplo, e hoje nós estamos com um problema, estamos com uma van fundida, uma outra van que é do seguro que está para chegar, né? E uma outra com problema também de injeção. E estamos conseguindo fazer isso, né? No transporte também, a gente tem 9 ônibus para universitário, ensino técnico e universitário. Nós compramos do ano passado para cá 3 ônibus, né, o Bus 320, para dar um maior conforto. Itapirativa antes tinha os mares de morro lá, montanhas de mares de morro, que dava, era vergonha para os alunos que iam transportado. Hoje não, hoje tem os carros aí, e muito bom, que dá orgulho para eles e conforto. Né? Voltando à questão de dívidas, mandaram aqui agora para mim uma mensagem aqui, que o João Carlos, e a gente volta sempre falando do João Carlos, é os dois grandes grupos políticos de Itapirativa, né? Sim. O João Carlos pagou cerca de 6 milhões de dívidas e fez muitas obras. E utiliza? Fez quantas obras? Eu gostaria de perguntar quais são as grandes obras que ele fez. E eu posso anotar aqui as obras. Vou aproveitar essa oportunidade e relacionar para essa pessoa. E para Aparecida Santos também, que eu não consegui responder naquele momento. Mas, mesmo pagando essa dívida, nós conseguimos fazer uma creche escola modelo lá no Jardim Renascer. Fizemos a infraestrutura do Jonas Scaff, que até comunicar às pessoas que foi sorteado, um sorteio verdadeiro. Não teve cunhada minha que ganhou, não teve parente meu que ganhou o terreno, que na verdade foi um sorteio verdadeiro. Só que infelizmente teve uma denúncia, porque era muita irregularidade, porque o pessoal achou que pudesse estar tendo irregularidade. Houve uma denúncia para o Ministério Público, instaurou-se um inquérito, mas já conversamos com a promotora, está tudo ok, né? Já podemos mandar a lei para a Câmara de Doação. Né? Terminamos o múltiplo uso, que na verdade começou no mandato dele, só que terminar é mais difícil, porque a contrapartida quem paga é o município. E quem pagou a contrapartida foi nós da M3. Então, na verdade, ele tem o mérito de ter conseguido o recurso, mas a nossa administração tem o mérito de ter terminado e pago a contrapartida. Reformamos e ampliamos a UBS Jardim Renascer, lá na Pascoalino Sati. Fizemos vários recap em rua, mais de 30 mil metros de recap. Construí Na verdade, estou construindo um muro de arrimo. Das primeiras casas do Jardim Renascer, começou agora a construir um muro de arrimo. Se as pessoas não tiveram direito, hoje está tendo, certo? Em 2 ruas que ficou para trás, nós estamos fazendo. Deixa eu dar uma linda aqui, senão eu acabo esquecendo. Construir a Praça Bié e Faé, construir um emissário de esgoto, porque para cumprir um termo de ajuste de conduta que ele não fez, que fez e não cumpriu, e ia vir 90 mil de multa para a Itapirativa, nós para evitar essa multa fizemos. Academia ao ar livre, nós estamos colocando agora o Jardim Renascer, vamos colocar aqui no Mário Covas, reforma geral da escola Dona Yolanda, na verdade todas as escolas. Todas as escolas. Denise, escola Benedito, fizemos uma cozinha, voltei a merenda para a escola, uma merenda de primeira qualidade, isso pode ver no dia a dia, né? Pode ver no dia a dia da Itapirativa, pode ir aleatoriamente um dia, escolher um dia e vai lá para você ver a nossa merenda. Eu não sei de outra cidade, não posso falar que é melhor de outra cidade porque eu não conheço a outra cidade. Eu vou questionar para você, termine de trazer aí, que eu vou questionar a questão da merenda, que foi uma denúncia que foi feita também, até foi aqui no programa. Na verdade, construindo uma quadra na Santa Clara, recape de várias ruas ali também, reforma da escola Denise, como eu já falei, Benedito Moraes Camargo, construção de minicampo de grama sintética, cobertura da quadra da escola Moisés Horta Macedo. Acho que eu pulei alguma coisa aqui. A lista reforma, é grande aí, Tilias. Você vê. Fizemos uma reforma, o hospital nosso chovia mais dentro que fora. Fizemos uma reforma no hospital, para dar orgulho para quem trabalha e quem usa o hospital. Quero aproveitar também essa oportunidade para parabenizar o Dr. Alberto e a sua equipe, que no sábado atrasado nasceu 5 crianças, no sábado passado nasceu 4. Né? Então, um trabalho bem feito que, enquanto as outras cidades grandes estão tentando fechar a maternidade, nós estamos lutando para manter. Sim, agora mesmo está com esse problema aqui. Sim, sem dúvida. E nós estamos lutando para manter. É fácil? Não é, mas nós estamos trabalhando para isso, né? A saúde da mulher é para dar orgulho na mulher tapiratibense. Você pode ir lá e visitar, que felizmente é uma coisa bonita e confortável. Não tinha onde esperar, o pessoal esperava fora. Hoje tem duas salas de espera, tem a cobertura até na saída da rua, né? Fizemos uma reforma na policlínica, na UBS Cidadão Nabuco, também para melhorar e dar acessibilidade a portador de deficiências. Reforma no telhado inteiro, que chovia muito lá dentro. Reforma em salas, piso, nivelamos todo o piso, colocamos um piso porcelanato. Então, na verdade, acho que essa pessoa não está visitando essas obras, né? Ou também faz parte do grupo adversário. Eu aceito, sendo adversário, eu aceito. Reforma da escola da Fazenda Limeira. Muitas reformas, né? Agora, doutor Carlos, estamos construindo. Do lado dessa UBS de Nabuco, talvez ela não viu ainda, mas está construindo lá uma sala de gesso, sala de fisioterapia, refeitório para o pessoal do posto de saúde e mais algumas salas ali para serviço de consulta e bem-estar da população. Uma obra no valor de 245 mil, que aproveita a oportunidade de agradecer também aqui o deputado federal Milton Monte, ele que fez isso para a gente. Estou com o programa Melhor Caminho, é do meu amigo e secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim, que vai dar uma melhoria em vários trechos de estradas rurais. Uma coisa boa, que difícil de conseguir nos dias de hoje, nós conseguimos com o apoio do governador Geraldo Alckmin e o secretário Arnaldo Jardim. Só mais uma coisinha aqui, reformamos o estádio municipal, que estava um abandono, reformamos a rodoviária. Então tem várias reformas, calçada em diversos trechos da cidade. Então não é bem assim como o ouvinte falou, que o Tiliza não fez nada. Tiliza fez. Eu não fiz nada errado. Mas na lista que você falou aí fez bastante coisa. Errado, realmente eu não fiz nada e nem vou fazer. Mas você fez elogios à questão da merenda e eu acho que foi até na época, eu não lembro se foi, acho que foi o Jefferson, assim, quando ele esteve aqui no programa, na mesma semana lá, alguns vereadores denunciaram a questão de merendas vencidas, né, de alimentos vencidos em duas escolas lá do município. O que aconteceu naquele momento? Na verdade, Antônio Cláudio, Tapiratiba também não tinha nutricionista. Hoje tem. Tem acompanhamento da nutricionista, é encarregado da merenda escolar. E se venceu algum produto, acho que cabe a elas ver. A cozinheira também, quando ela pega e vê que está vencida, ela não pode fazer. Eu aproveito a oportunidade de agradecer também aqui, parabenizar todas as merendeiras do nosso município, que realmente faz um trabalho excelente. Professores, merendeiros, você vai nas nossas escolas, é um orgulho. Mas aqui foi uma falha pontual, foi uma falha de alguém lá? Eu acredito que tem um trechinho de novela mexicana, porque se tem um saquinho de arroz de outubro de 2015 vencido, por que não procurou a diretora, a merendeira e devolveu para ela, ó, está vencido? Por que ele não apareceu em novembro de 2015, veio aparecer agora? Então é muito fácil de perceber as coisas, né? Então, foi mais questões políticas que moveram tudo isso. Você está dizendo isso, né? E eu acho que grande parte da população entendeu. Que o gostoso é quando a criança chega para os pais, ou mãe fala, hoje teve lasanha na escola, hoje teve filé de peixe na escola, entendeu? Hoje teve arroz e carne. Isso eu tenho orgulho de dizer, doutora Cláudia, que eu prefiro que as crianças tenham na escola o que eu não tenho na minha casa algum dia. Entendeu? Beleza, vamos fazer um intervalo em comercial, a gente volta já dando sequência nesse bate-papo, queremos saber sobre o cenário político atual lá de Tapiratiba, né? Parece que o Marcão Nabuco realmente é pré-candidato, esteve aqui, o Jefferson também, quero saber até da relação sua com o Nabuco. porque me questionaram aqui durante a semana que essa seria a vez de você apoiar o Nabucco, porque isso foi um trato feito lá na eleição passada. Mas você vai me responder isso daqui a pouquinho, certo? Intervalo comercial e voltamos já já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14h. Estou recebendo aqui hoje o Luiz Antônio Pérez, utiliza prefeito de Itapiratiba e pré-candidato à reeleição. Utiliza, quero começar aqui com a Maria Conceição, aqui de Guaranese, que está parabenizando você. Viu? A Cidinha Souza, também aqui de Guaranese, está te parabenizando. É, disse que inclusive trabalhou com você, Cidinha Souza. Sim. Viu? Tá mandando esse lembro da Cidinha. Um abraço. Abraço, Cidinha, abraço a todos vocês aí, amigos, né? Que me conhece já desde da minha juventude. Fazendo um trabalho que eu quero ser orgulho pro meu filho. Para quem não sabe, durante muito tempo, né? Fez essa. Sim. Veio aqui para Guaranese. O pessoal certo. Que trabalha na Itaiguara, né? O início foi na Itaiguara. Eu comecei, com 23 anos, eu era encarregado da Itaiguara. Isso. Eu, mais o meu amigo, companheiro, que trabalhamos muito tempo junto, eu e o João Maguinho, a gente era responsável por pagamento de mais de 1.500 pessoas semanal. E né? Como o pessoal aqui de Guaranese, muita gente trabalha muito lá, teve esse contato. Aqui, né? Hoje. Zé Piscino, Zé Carlinho, Moacir, Zé Roberto, muitos outros, não quero falar nome para não esquecer. Rubens, Valeiro, né? Badô, famoso Badô. Badô, que dança. Pessoal dos Bian. Isso, Fabrício, toda a família aí, muito amigo nosso. Utiliza a Joana Helena Batista, ela está perguntando aqui: até quando a rua Nel Franco, no Jardim Santa Deolinda, vai servir de depósito de tijolo? Parece que está sendo feito um depósito lá, né? Eu acho que deve ser pela prefeitura, não sei. Ela tem razão. Até chamou, né? Eu já falei com o esposo dela. Na verdade, é uma empresa de construção que tem esse lote, né? O lote entendi. É da empresa da Casa Maíro, né? Ela já me fez a reclamação e eu não consegui falar com eles ainda. Eu vou falar com o pessoal, que é uma família que dá orgulho para a Itapiratiba, com certeza eles vão estar ajudando a resolver esse problema. Dá para tentar resolver, então? Sim, é que os tijolos vêm no pallet e eles colocam na calçada. Né? Eles fizeram a calçada, atendeu o nosso pedido, mas por outro lado está acontecendo isso aí. Mas eu tenho certeza que, às vezes foi até falha minha de não falar com eles. Porque falando com eles, com certeza eles vão resolver, porque são famílias também que é orgulho de Itapiratiba. Eduardo, queria parabenizar o Utiliza por fornecer os ônibus gratuitos para os estudantes irem para cidades de fora estudar, coisa que o ex-prefeito tirou. É o Eduardo que está mandando essa mensagem aqui, Utiliza. Então, obrigado, Eduardo. Obrigado. E o nosso trabalho é para sempre estar melhorando esse serviço, né? Deixa eu ver aqui. Nossa pergunta extensa aqui. Pergunta aí pro prefeito, né? A pergunta é essência, vou dar uma lida aqui na pergunta antes de repassar, vou com essa aqui primeiro, José Antônio de Itapiratiba quer saber dele se o mutirão da oftalmologia foi feito pela prefeitura ou foi pelo Rotary Club. Foi um trabalho conjunto com a prefeitura e o Rotary Club. Também quero aproveitar aqui o Rotary Club na pessoa do presidente Lupércio Velho, né? Que novo já na direção já providenciou esse trabalho, né? Agradecer também os médicos que vieram, né? Não sei o nome de todos, mas muito amáveis, muito atenciosos, né? E que com certeza vão voltar para dar sequência nesse trabalho. Então foi uma parceria prefeitura e Rotary Club. Foi uma parceria. A creche foi o João que fez, ele só inaugurou. Quantas moradias o senhor fez, Tileza? O João Carlos fez o Cachetão, fez a Eva Vilma, a Escola Monsenhor, fez 5 praças, fez 3 quadras, está dizendo aqui a Aparecida Santos, foi aquela que disse que o senhor não fez nada, ela enumerou aqui algumas conquistas, né, de acordo com ela aqui do prefeito, do ex-prefeito, o João Carlos. Ela pergunta que mesmo com nutricionistas tem produtos vencidos, pergunta aqui a Aparecida, essa daqui é adversária mesmo, mas é um bom momento até para o senhor responder essas indagações, talvez não seja só dela e de outras pessoas de Itapiratiba também, Tileza. Sem dúvida, eu acho que ela está enganada. Quem fez a creche foi nós, inauguração e começamos no nosso mandato. Ela pode ver os contratos, a licitação foi feita em 2013, a empresa Quitano é que venceu. Eu só tenho na minha memória aqui, que graças a Deus é muito boa, né? Então ela deve estar enganada, eu não vou discutir com ela, não estou, né, aqui para isso, estou para falar a verdade, não estou para mentir. E lembrar também que o João Carlos, né, também estava do lado dele quando ele fez essa obra que ele fez, e ele teve 12 anos, e eu faz 3 que estou, certo? Eu não pretendo ficar 12 anos, mas se ficar 12 anos, com certeza farei o dobro dele e não deixarei dívida. Oh, mais uma pergunta aqui. Gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito de Itapiratiba. Gostaria de saber quando vai começar a tapação de buracos, né? Operação Tapa Buracos, pois aqui na minha rua tem buracos e estou esperando essa tapação. Deixo claro, precisamos disso com muita urgência. Ela só esqueceu de colocar o nome, mas é uma preocupação dela aqui, questão de tapa-buracos lá nas ruas de Itapiratiba. Nós começamos na semana passada fazer um tapa-buraco e fizemos algum trecho, aí veio a chuva e impossibilita esse trabalho, é difícil, né? E tem por exemplo, assinei um convênio que já está publicado no Diário Oficial para recap de R$300 mil, vai estar para tapar 9 mil metros mais ou menos. Então já tem as ruas indicadas para ser feito isso aí, que foram aprovadas pela engenharia de fazer esse recap. Então, na verdade, tem trecho de várias ruas que vai ser recapeado com esse valor. E tapa buraco, como essa rua Neo Franco, descendo nela também, ali tem uma rua que precisa fazer uns recaps, já está até marcado para fazer. Só que a massa, veio um caminhão de massa, não deu para fazer. No outro dia ia buscar, começou a chuva, parou o serviço. Paralisar. Mas com certeza eu pretendo até no fim de junho, máximo aí 15 de julho, não ter um buraco na cidade. Esse próximo ouvinte aqui também, ele quer saber como o senhor conseguiu trazer o PSF de volta, se a outra administração falava que isso era impossível. Então, porque eu sou um cara assim, empreendedor, e eu gosto muito do emprego. O PSF, além da atenção básica, Antônio Cláudio, ele traz emprego. Ele trouxe 32 novos empregos para Itapiratiba. Uma coisa que eu falo muito também, Itapiratiba tinha uma enfermeira padrão, hoje tem 8. Né? Outra coisa que nós conseguimos trazer também, no PSF são 32, além da atenção básica, tem o emprego que disse. Agora nós conseguimos o residência terapêutica. Residência terapêutica deu 10 empregos. E o importante desses empregos, que no caso do Saúde da Família, 60% quem paga é o governo federal. E no residência terapêutica, 100% é o Estado que paga. Então nós estamos trazendo um emprego. Você montar uma empresa de 40 funcionários hoje não é fácil, né? Tudo registrado, tudo direitinho, não é fácil. Nós estamos conseguindo isso e sem onerar os cofres da prefeitura. Outra pergunta que me fizeram durante a semana, quando a gente anunciou, era a questão de moradia. De acordo com o pessoal que eu indaguei aqui durante a semana, o que eu deveria perguntar para o Utiliza, o pessoal falou assim, pergunta sobre moradia. O Utiliza não fez uma moradia em Itapiratiba durante esse tempo que ele está como prefeito. Realmente nós não conseguimos fazer moradia, até porque Itapiratiba fez várias nos anos anteriores, e isso tem tudo lá, consta tudo lá na Secretaria de Habitação. Entendeu? Isso está, como liberou 200 para Itapiratiba esse ano, dali 2-3 anos vão liberar para outros municípios, né? E a gente vem enfrentando também essa crise que a Secretaria de Habitação, o Governo do Estado está passando, a Minha Casa Minha Vida parou em todos os municípios, não foi só aqui, na verdade, não é só Itapiratiba, né? Só na nossa região. Então, tinha já esse programa, onde poderia ter sido feito casa, já era um projeto anterior da administração passada, de fazer lote urbanizado. Então, como foi gasto na infraestrutura desse loteamento, foi gasto o dinheiro da Casa Paulista, então não poderia ter feito casa, ali tem lote urbanizado, então foi gasto o valor para lote urbanizado, tem que ser lote urbanizado, então é doar os lotes, né? Mas eu assinei, e na verdade também não fez 60 casas, porque veio a aprovação de 60 casas no Jardim Renascer. Só que aí o prefeito já tinha doado os lotes. É esse que eu falo. Ele escolheu 68 pessoas, colocou no Eva Vilma e fez um sorteio de 68 lotes para 68 pessoas, aonde parente dele ganhou, a família da secretária de habitação ganhou. Isso eu não aceito, não é comigo. Então eu prefiro não fazer do que fazer errado. E aí, nesses 60 lotes onde ia fazer a casa, não tinha mais o lote e foi impossível fazer. Aí nós apresentamos uma área próxima à escola Zé Antônio Vila, para aprovação da CETESB, para aprovação da Grapuab e tudo, e temos aprovação de 60 casas. Inclusive eu estou para assinar semana que vem, um convênio da Secretaria de Habitação de uns lotes remanescentes do Jardim Renascer, que provavelmente vai fazer lá 16 apartamentos, né? Esse é o projeto apresentado pela CDHU. E entendo que, infelizmente, nós não conseguimos fazer casa justamente por esse motivo. Os lotes que tinha foi obrigado a fazer o lote urbanizado, né? Doação do lote urbanizado. E entrou nessa crise que o governo deixou de liberar casa, então fica difícil. Com o dinheiro do município, é impossível fazer casa. Eu utilizei a questão que a gente abordou no final do bloco passado, do Marco Nabucco. Muita gente me disse que havia um acerto que o Marco Nabucco apoiaria e utiliza na campanha passada, e nesta campanha seria o contrário. Utiliza, apoiaria o Nabucco para prefeito. Existiu essa conversa em algum momento? Não existiu essa conversa. O Marco é uma pessoa que eu respeito muito, né? Considero como um amigo, muito capaz, capacitado, né? Um bom profissional. Na verdade, eu não tinha tanto contato com o Zé Renato na eleição passada, e eu convidei ele a ser vice, meu. E ele pensou, e na hora ele achou que não era viável. Ele preferiu sair candidato a vereador, e aí veio, né, por uma bênção de Deus, o Zé Renato como vice, e é o que me ajudou bastante. Mas você assustou quando o Nabucco se lançou como pré-candidato? Não assustei. A gente está sempre conversando. Inclusive, tinha uma conversa do nosso grupo, que eu acho assim até mais democrática, né? Porque não adianta ser um sonho meu se não é o sonho do cidadão tapiratibense que eu seja reeleito, também do Jefferson ou do Marcos. Eu acho que o que pode indicar o que é melhor para a Tapiratiba através de uma pesquisa, né? Eu não farei objeção nenhuma se eu não estiver bem na pesquisa, não tiver uma boa aceitação e o Marcos for essa pessoa. Eu com certeza apoiaria ele. Entendeu? Então existe a possibilidade aí do grupo de vocês apoiarem o Marcos Nabucco. Sem dúvida. E espero que também, se eu for vencedor da pesquisa, claro, ele venha junto com a gente, né? É um amigo que, né? É difícil fazer amigo, você não pode perder amigo. Tereza, né? Com tantos problemas que a gente relatou, com tantas perguntas aqui, criticando, algumas elogiando a sua administração, por que continuar nessa lida, Tereza? Já que a gente vê, parece que tem mais problemas que coisas boas. Por que continuar? Por que tentar uma reeleição, Tereza? Antônio Cláudio, acho que para concluir o trabalho, 4 anos, como a gente pegou com muito problema, pegou essa crise mundial, né, e nacional hoje, para concluir esse trabalho que a gente começou, e com certeza, com a equipe que a gente tem, né, com os vereadores, amigos, parceiros da gente, né, que temos. Uma equipe também que trabalha com a gente, com bastante vontade de acertar, concluir esse trabalho. Nós temos aí em meta, como disse para você, nós estamos fazendo um programa Melhor Caminho, vamos deixar a estrada arrumada. Já reformamos as unidades de saúde, vamos fazer crescer mais agora. Nós vamos trazer o CAPES para Tapiratiba. Estamos trazendo o SEJUSC para Tapiratiba. Até hoje, Tapiratiba foi em Caconde resolver os problemas judiciais, certo? Hoje, com o SEJUSC, Caconde vai vir até a Tapiratiba. O SEJUSC, você pode fazer várias coisas lá, né? Então, provavelmente, do dia, não sei se dia 16, mais ou menos, pode estar inaugurando isso, né? É um sonho nosso, né? No SEJUSC, várias conciliações poderão ser feitas lá. Resolvidas em Tapiratiba. Gratuitamente, certo? Não há mais necessidade de ir até Caconde. Pessoal de Itapiratiba iria até Caconde, agora pode resolver aqui. Tudo. Na verdade, Caconde vai vir resolver aqui. Tem um ouvinte aqui que perguntou aqui, eu desconheço, mas vamos lá, vamos fazer essa pergunta aqui, até para o Tereza explicar. A questão da escola Papa, tem acontecido algum problema lá? Pergunta para ele explicar o que tem acontecido com a escola Papa nos últimos dias. Na escola Papa João Paulo II, eu até aproveito a oportunidade, porque aí houve um comentário, uma notificação no Facebook, né, na rede social, que a gente precisa analisar para ver se tem alguma coisa de errado. O que aconteceu? Tapiratiba, desde 2011, você sabe que é exigência de ter o controle interno. 2011 não teve controle interno, 12 não teve e 13 não teve. Então eu criei o controle interno. Então as APMs são chamadas de terceiro setor. Para o terceiro setor receber a subvenção, a conta do ano tem que ser aprovada. Então, é feita a prestação de contas, o controle interno analisa. Uma vez que aprova as contas, a gente faz o repasse da subvenção. E nós não fizemos nenhum real de repasse de 2016, porque as contas não foram entregues ainda. Então, as contas provavelmente vão ser entregues essa semana, que a gente até pediu para a diretora dei férias para ela, correr atrás dessa prestação de contas e apresentar para o controle interno. Uma vez que a conta for aprovada, passa a receber o repasse normalmente. Se tiver tudo legal, eu não tenho que falar que está errado. Só vou falar que está errado se a conta não for aprovada. Eu espero não ter erro. Se tiver erro, comigo é assim. Paga o erro para quem erra. Certo? Maria Conceição Claudino, esposa do Palito, aqui da Rádio, também está te parabenizando. Disse que trabalhou com você na Itaquara há muito tempo. Viu? Realmente, eu tive o prazer, né? Ouvir um. Nossa amiga Maria. Dela, né? Lembro muito dela. Ô Zé, e você, vai de pré-candidato a vice ou vai esperar essa pesquisa sair para tomar uma atitude e se decidir, Zé? Antônio Cláudio, eu vou ficar à disposição do meu partido. Eu atualmente hoje sou presidente do PSD, ao qual o Marco pertence, Marco Nabucco. Nós só fomos vitoriosos na nossa campanha com essa junção entre o PPS e o PSD, entendeu? Essa junção. Graças a Deus, nós temos bons nomes, diferente de alguns outros municípios da nossa região, que tem dificuldade de ter um nome, né? Eu me coloco à disposição, inclusive meu cargo de vice-prefeito, entendeu? Hoje eu trabalho em outro município, né? Minha formação é administração de hospital, eu trabalho em Casa Branca, mas tenho um amor muito grande pelo meu município, entendeu? Então eu vou conversei com o Marcos, estou conversando com o Tiliza. O importante nesse momento é a união. E foi discutido realmente isso. O que tiver melhor na pesquisa entre o Marcos ser lançado pelo... e o Tiliza seria o prefeito. Né? E poderia abrir para o vice. Entendeu? Então eu sou desprovido. Poder, a gente está de passagem. Entendeu? É uma passagem. Então a gente não pode ficar querendo ter o poder ali. Então eu já coloquei meu cargo à disposição e vou trabalhar para a unidade. Itapiratiba hoje tem uma dívida social com um povo muito grande. Nós precisamos unir forças, não podemos dividir. Se a gente dividir, quem perde é a população. É um discurso muito parecido com o que o Marco fez aqui. Eu acredito, inclusive, que eu elogio os dois, porque graças a Deus, tanto o Tiliza como o Marco, são dois grandes nomes. Uma briga aqui agora, você falou tanto bem dele, parece que ele está mais pendendo pro lado do Marco Nabucco, Tiliza. Não, eu... brincadeira, não vai mais fazer isso. Eu gostaria, sim, eu gostaria de dessa união, claro, entre o Tiliza e o Marco, entendeu? Acho que a população gostaria de união entre todos, né? Todos, né? Acabasse com essa picuinha política e todos brigassem pelo bem de Itapiratiba, agora, pelo bem de um grupo ou de outro. Agora o que eu sinto também é que nós fomos muito, assim, penalizados dentro da nossa administração, por falta de apoio. Para você ter uma ideia, nós temos hoje aí emenda parlamentar desde 2013. Tá vindo falando com ele, desde 2013. Nós temos mais de R$600 mil de pavimentação no Ministério das Cidades. Entendeu? Então, o que está faltando, não para Itapiratiba, mas que eu sinto, é uma falta de um apoio político também. Faltou o apoio aí, então. Não é possível uma cidade de 13 mil habitantes não ter um cartório eleitoral. Entendeu? Então eu acho que com esse Sejus agora que vai vir, nós vamos ter condições de também ter o cartório eleitoral dentro do município, né? Aproveito essa oportunidade também, Antônio Cláudio, para poder agradecer todas aquelas pessoas que colaboraram com o mutirão, né? Nós fizemos um almoço, vendemos 120 ingressos, né? Houve essa parceria entre a prefeitura e o Rotary, ao qual eu pertenço, né? Nós tínhamos pessoas desde 2013 aguardando uma consulta, entendeu? Foi detectado, como o prefeito falou, 90 pessoas com problema de catarata, entendeu? Foi feito 500 consultas, 173 prescrição de óculos, entendeu? Já estamos trabalhando para ter um mutirão de otorrino, entendeu? Tem também 200 pessoas aguardando uma consulta de otorrino. Para dar uma desafogada. Para desafogar. Realmente. Então, quando todo mundo sonha junto, a coisa acontece. E também vamos trabalhar com essa equipe de São Paulo, que são todos rotarianos de São Paulo. Eles vão vir daqui uns dias, até nem falei com o prefeito ainda, eles vão vir uma equipe médica de São Paulo para poder conhecer o hospital. Meu sonho é que o hospital seja uma referência, entendeu? Porque tem muito pessoal de Minas Gerais hoje também, Guaxupé, Guaranésia, que estão aguardando uma consulta lá em Divinolândia. Porque são 16 municípios. Sim. Entendeu? Então, vai vir uma equipe para tentar ver a viabilidade da gente conseguir, com bastante esforço, que essa cirurgia seja feita em Itapirativa. Ele é bem mais fácil, né? Mais fácil, tá bom? Zé, obrigado. Muito obrigado pela participação. Tiliza, estamos no final do programa. Ficou alguma coisa sem falar? Quer falar mais alguma coisa, Tiliza? Eu queria também, né, doutor Ricardo, aproveitar a oportunidade e não é obra, né, física, mas é conquista que o nosso povo teve. Quando eu vejo a dívida, eu sei que a dívida é para o povo pagar. Mas o benefício, a melhoria também é para o povo, né? Nós conseguimos, né, com o apoio do governo federal, uma moto niveladora, uma reta escavadeira, um caminhão caçamba traçado. Eu ganhei uma van do governo do estado, comprei mais duas, comprei 6 carros, 2 caminhonetes, um caminhão pipa que Itapirativa nunca teve, né? Teve uma vez, depois vendeu, mas muito velho, né? Roçadeira hidráulica, carreta de trator, grade niveladora. Ganhei 3 ônibus do governo do estado para transporte de aluno, 2 do governo federal. E comprei 3 Elbus 320, um carrinho que quem é da área, como eu, sabe como é bom esse carro. E o conforto, quem sabe, é quem está viajando e o motorista que trabalha. Então, mais outras coisas que a gente não conseguiu fazer, né? E, concluindo também, por que ser pré-candidato? Isso também acho que é dom de Deus. A gente pede a Deus que ele prepare o que for melhor. Se for eu, para Itapirativa, e o melhor para mim, e ele faça isso acontecer. Se for o Marcos ou o Jefferson, quem for, eu penso em Itapirativa. Para mim, graças a Deus, como esses amigos e amigas de Guaranésia, né, e Itapirativa que me conhecem, a minha luta começou cedo. E eu não fujo a luta. Eu corro, trabalho, enquanto tiver força, continuarei lutando. Lógico, para minha família e também pela minha cidade, né? Amo Itapirativa e é isso que eu quero, né? Gente boa para Itapirativa. Espero que se. Perder a eleição que for vencedor, seja melhor que eu fui para a Itapirativa de verdade. Não é só no noticiário, não é só no jornalzinho, não. Né? De verdade. Porque você fazer uma coisa e deixar para outro pagar, e isso é obrigação de pagar. Como eu estou sendo obrigado a pagar, o prefeito eleito 2017 também tem que continuar a pagar. Ele não pode abandonar as contas. Porque a dívida da prefeitura ela é continuada. Independente de quem não seja. Se encerra, né? Independente de quem é o gestor, ela tem que seguir pagando. Né? Entendo também que o ex-prefeito João Carlos também pagou dívida de administração anterior, né? A administração anterior do ex-prefeito Zé Eduardo e também dele. Que, na verdade, é bom lembrar que as coisas que eu fiz em 3 anos, pagando essa dívida. Ou seja, ele pagava 50 mil de dívida mensal, hoje eu pago 100. Isso dá um total de 600 mil reais ano. Daria para fazer mais. Né? Daria para fazer casa também, né? Em 4 anos, 2 milhões e 400, daria para fazer várias casas, né? Tá certo, Tiliza. Muito obrigado pela participação. Agradeço a viu? Oportunidade mais uma vez. Nós deixar que um abraço, reforçar um abraço a todos os amigos, amigas aqui de Guaranésia, Itapirativa e região. E esse nós trabalho maravilhoso, senhor Antônio Carlos. Parabéns por esse programa. Nós agradecemos. Adilson, obrigado mais uma vez pela participação, viu? Sucesso para você. Intervalinho comercial, voltamos já dando sequência na edição de hoje do programa Expresso. Vou lembrando que o pessoal que está participando aqui, não se esqueça de mandar seu nome completo e colocar na mensagem sua o nome de um dos anunciantes do programa Expresso, porque no final do programa tem sorteio de um convite aí para o 5º Costelão no Fogo de Chão, que acontece amanhã aqui no Estação 33 em Guaranésia. Você precisa, Lojas A Dica, menor preço, maior variedade, um show de novidades pra oferecer. Lojas A Dica, sempre uma perto de você. Menor preço, maior variedade e sempre com novidades para você e sua família. Confecções adulto e infantil, decoração, cama, mesa e banho, utensílios domésticos, brinquedos, materiais escolares, ferramentas, cosméticos e bijuterias. Lojas A Dica. Venha saborear as delícias da culinária mineira no restaurante Mangueira. Aqui, tudo é feito com o maior carinho. Comida 100% caseira, servida no sistema self-service. Venha e traga toda a sua família. Ótimo atendimento, um lugar perfeito para passar bons momentos. Restaurante Mangueira, Rodovia MG 449, fone 3556-1556. Acesse programaexpresso.com. Ela está tão bonita, não é mesmo? Notou o perfume que ela está usando? E esse batom, ele conseguiu realçar ainda mais os lábios dela. E puxa vida, como ela ficou elegante com essa nova bolsa. Sabe de uma coisa? Ela merece todos os elogios que recebe. Cláudia Perfumaria e Cosméticos. Nossos produtos sempre fazem você ganhar muitos elogios. Na Rua do Comércio, ao lado da loja e papelaria São Geraldo. Na Cláudia Perfumaria, você é sempre mais. Ética, credibilidade e muita tradição no ramo imobiliário. Luiz Imóveis. Compra, venda, locação, administração, avaliação e regularização de imóveis. A Luiz Imóveis coloca à sua disposição uma ampla linha de financiamentos para você realizar o sonho de comprar sua casa, sítio ou chácara. E mais, financiamento próprio para compra de terrenos. Fale com Luiz Imóveis, 3555-1786. O imóvel que você procura com a facilidade que você precisa. Na Rua Júlio Tavares, 763. Em 20 anos, o Laboratório São Francisco passou a fazer parte da história da vida de muita gente. E essa relação de confiança é o nosso maior patrimônio. Afinal, a confiança em nosso trabalho faz toda a diferença.